já raiou o dia. É que hoje será. Já raiou o dia. É que hoje será. Avante, doravante, o horizonte.